nada além do sangue. Jesus morreu por mim, sua vida deu por mim e não negou o si. Aquilo que farei é seguir o seu legado, me entregar a seu chamado e não negar o ordenado. Ele sentiu dor, por mim foi espancado, foi amarrado, amargurado e numa cela foi trancado. Obedeceu a Deus Pai, jejuou 40 dias. Já pensei, já entendi, mas isso não é fantasia. Esse grande amor é incondicional. Esse grande amor não existe outro igual. Seu sangue nos levou, nos libertou de Satanás. Seu sangue nos uniu e ao mundo não voltamos mais. Por minhas atitudes, ele pagou o preço. Foi traído por um beijo e desprezado como um feio. Uma tarefa difícil, ele teve que suportar. Minhas falhas o condenaram e ele teve que suportar. Faz-me como amanhecer, um renascer da esperança. Quero voltar a ser criança e fazer em mim mudanças. Aperta minha calça, venha ser o meu cinto. O fim está próximo, sim, eu também sinto. Meu interior é feio, mas deste o teu brilho. Ignorei a tua palavra e fiquei nos trilhos.